Alvorada, Serra Vitor 366. Então, a 3604 é executar o ILS Whisker? Afirmo. Então, a 3604 desça para 2500 pés, voe Serra do 366 para o ILS Whisker, reporte visão com campo, que é legal na 097, então 3604. Desce para 2500, Serra Vitor 366 com 1017, portará visual com campo para o ILS Whisker, pistão no zero, então 3304. Para pouso, Amante Vitoral. Tá, falei frequência para coordenação. Liga a frequência, bom dia, Amante Vitoral. Papa Romeo Oscar Mike Yankee no pátio 4, livre acionar, reporte táxi. Livre acionar, vai reportar táxi de Oscar Mike Yankee. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Serra Golfiosca está no Anjada Bata, pronto para acionamento. Papa Romeo Serra Golfiosca, livre acionar, reporte táxi. Livre acionamento, reportarei para o táxi Serra Golfiosca. localizador, Stan 3304. Stan 3304, completa a final do procedimento ILS, vista pistão 0, Stan Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 11895, Stan 3304, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Stan 3304, informação estabilizando agora no momento, ILS piscando zero. Stan 3304, avistado, vento 140 graus 09, nós, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso, pistão no zero, Stan 3304. Está Romeu Oscar, Mike Yankee, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista 97. Reportará para ingresso, pista 97, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee autorizado, alinhar e decolar pistão no 7, o vento 140 graus 09 nós. Autorizado, alinhar e decolar pro Oscar Mike Yankee na 17. Solo 3, meia, liberar via taxa e eco, chame Solo Salvador no 21 decimal 9. 21, obrigado. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, decolar 237, prossiga para o corredor Axé, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, vovô. Vai chamar o controle 120, decimal 8, Oscar Mike Yankee. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 099. Assim decola, tomo 04299. Seis Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosco, já acionado e pronto, tá pronto, galera da base. Papa Romeu, Serra Golfiosco, autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Autorizado táxi, reporte para ingresso, Serra Golfiosco. Bom dia, Papão, meu Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, o nome é meu pai, confirme direto em Manati. Afirmativo, sou autorizado. Autorizado e reporte livrando a CTR. Vai reportar livrando a CTR, Oscar Mike Yankee. Azul 2796 está agora a 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 70, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Controle Aracaju 1203, subindo para o 70, obrigado senhora, até a próxima. É. Azul 4299, decolar 240, chama o controle Salvador no 20, decimal 8. 208, 99. Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, botar o nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado vai direto lento. Ok, 340, após 2000, direto lento, 99. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 197 via Papai. Salvador, o 4299 solicita a possibilidade de voar Baltimore. Mantenha a letra, aguarde coordenação. Aguardo. Quatro, dois, nove, nove, voe Mótima. Direto Mótima, 99. Obrigado. Alfa Romeo Serra Golf Oscar, autorizado decolagem pistão 97, vento 140 graus 089. Autorizado 97, obrigado. First, good morning, Ocean Air 6311. It is small, descending via flight level 160. Ocean Air 6311, squawk identification, cleared both arrival. Descend via both arrival to 4,000 feet, altimeter 1017. 1017, via both arrival 4,000, 6311. Serra Golf Oscar, decolado aos 4:06, autorizado o cruzamento do campo, prosseguindo para o corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento do campo, Serra Golf Oscar, transferência. Afirmativo, controle, na vigésima. Afirmativo, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Que frequência livre da presente? Acho que é mais quente. Quente semanal no retorno, acho que é mais quente. Controle Salvador, 120.8, bom voo. 120.8, é você, Oscar Badia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa. Serra Golfi Oscar, meu país, Corredor Forte, Francisco. Serra Golfi Oscar, o nome é o país, Corredor Forte, confirma intenções. Vai afastar 20 milhas do Corredor Forte, Serra Golfi Oscar. Gente, reporte na vigésima. Reportará, Serra Golfi Oscar. Azul 4299, chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.35. 1-2-2-3, Bravo Oscar autorizado, decolagem pistão no 7, vento 1-40 graus, 089. Romeu Bravo Oscar, decolar 250, chame controle Salvador 120.8. Salvador 1-2-0-8-0, Oscar. Romeu Bravo Oscar, bom dia. Romeu Bravo Oscar, bom dia, contato radar. Trocar o nível de voo 200. Após correção da presente, está autorizado, vai direto à posição árvore. Direto à árvore, Romeu Bravo Oscar. Romeo 6311, just slight deviation right of course for weather. Confirm heading 6311. It's heading 230 for 2 miles. Going back on course now. Roger, 6311. Heavy conditions to intercept and complete the ILS final approach is clear. You are cleared to fly to the new position. Calm established, descend no restrictions to 2,000 feet. Okay, direct Duna 2,000 feet, Ocean at 6311. Foi direto para a posição Bonf, desce para 4.000 pés, altímetro na 0.7. Chegada Bonf, direto Bonf, descendo para 4.000 pés, voo 2171. Salvador, tem a Rociosca solicita atenção para 2500. Rociosca autorizado. S6311, clear the ILS final approach for runway 10, comm established, Canate 1017. 1017, clear the ILS X-ray approach, flight established, 6311. Romeu Bravo Oscar, chame centro Recife, frequente no 26.0, alterno no 28.8. 260-288, Romeu Bravo Oscar. 6311, confirm me starting hit reduction. Yes, ma'am, bring the speed down now. Establish 911. Right. SNS 6311, complete approach, call Salvador Salles, frequency 118.95. 118.95, 311. Good morning, Ocean 6311, ILS 10. Ocean 6311, I have inside clear to land runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Ocean 6311. Ocean 6311, the ground at 02, vacate advance at say Foxtrot and contacting ground 121.9. Right, then Foxtrot, 121.931. O 2171 dessa via para 2000 pés, QNH1907, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0. Reporta estabilizado. Entra dessa para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pistola 0, voo 2171. Reporta estabilizado. Salvador, muito bom dia, voo no 2301, Informação ativa. Estou no 220, correção, no 230, senhora identificação, chegada para o médio não autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 080, altímetro na 097. Aqui eu vi a bom médio ano, 080, alguma possibilidade de voar aí, tá? Autorizado. Senhora identificação, acho que é Papa Golfo. Estabilizado. 2171, completa sinal de emissor e frequência no 8.95. Ano 8.95, obrigado. A Golf, acione, correção. Está em contato, radar agora 61 milha e sudoeste Salvador. Voe para a posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Solte metro em Salvador na 07, chame quando pronto para descer. Utilizado curso, pista 10, gol 2171. Golf, voe e TAP. Salvador, bom dia, 632.0, pronto visual com tráfego final. Oceano 63112, após a passagem do Boeing 737 final, pista 10, autorizado a alinhar e manter. Boeing 171, no solo 13, táxi à direita e chame solo 121, decimal 9. Direita 129, obrigado. A 312, autorizado a decolar pista 10, vento no 30 graus, 089. Já decolar, 632. 6312, decolar 215, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 308, boa. Salvador, bom dia, 6312, colando, se escuta. Chané 6312, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída FUCA. Via, poderia voar direto FUCA ou JAMA? Após 3 mil pés, direto JAMA. Permanente, após 3 mil, JAMA. Terra Golf Oscar, controle. Golf Oscar, nem FUCA. Confirme a altitude que está mantendo, não recebo seu modo alfa. Eita. Bom, não é meu pai, Golf Oscar. Desça para 3 mil pés e autorizado voar direto Duna. 3 mil pés, pode Duna, com 2 chegados. Prossiga para controle. Reporte para descida, Oscar Mike Yankee, altímetro em Salvador, na 097. Oscar Papagolfo, desça para 4 mil pés, desconsidera restrição de altitude em Itápio, QNH 1017. Valeu, Serra, o piloto ingresso no corredor interlado. O piloto que ciente confirme regresso para Salvador? Avião. Ciente, reporte Ciasa. Corre, Salvador. Bom dia, Alfa 3. 179, pode esperar pronto, dá 1-0. Alfa 3, 1-7-9, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento no 3-0 grau, 099. Alinha e decola na 1-0, Alfa 3, 1-7-9. Chané 6312, submantém o nível de voo 330, solicitado pelo Centro Recife. Estimativo, restrito ao 330-6312. Gol 9230, desça para 2000 pés, QNH 1097, autorizado a final do procedimento ILS XRI da pista 10, reporta estabilizado. 2017, após estabilizado, 1230. Baixa Papa Golf, desça para 3000 pés, QNH 1097. Controle hoje, chamamento 312. Prossiga. Pequena desvio à esquerda, por 055, por 40 milhas. Cliente, 6312, me dê desvios. Da Colador 22, chama o controle Salvador em 1208, bom voo. 308, bom trabalho. Salvador 3179, bom dia, regulação do ONU. Tan 3179, suba para o nível de voo 320, após 2000 pés, voe direto Lida. 320, após 2000, direto Lida, Tan 3179, obrigado. Tan 3179, está em contato, radar. Entendi. Pé 312, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 95.45. 2.85, 2.45, boa. Controle, Sierra Gofiosca, está visual fundado. Sierra Gofiosca, mantenha a proa de Ceasa, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Mantém proa, chama a torre 98.95, bom dia. Salvador, Papa Romeu, Sierra Golfiosca, na prova da Ceasa, visual com campo, solicitador, estoque em remetida. Sierra Golfiosca, prossiga na proa do vertical do heliponto da RMAR, aguarde instruções para prosseguir, toque arremetido no set. Vou na proa do RMAR, abaixo de instruções, Sierra Golfiosca. Controle Salvador, acho que é mais quem aqui para a descida. Acho que é mais quem aqui desce para 500 pés e QNH 1017. Vai descer para 500 pés, 1017 no ajuste, eu acho que é mais quem aqui. Gol 230. 230, completa final, chame torre, frequência 98.95. Melhor que entrar. Acho que é Papa Golf, confirme a prova que está mantendo. A prova de dura. Na final da pista 10, concentração de pássaros aqui. 1230, ciente, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Pouso pista 10, 1230, só uma concentração de pássaros aqui a 3 milhas e meia da pista. 1230, torre de Salvador, ciente, informe o tráfego à esquerda, Charlie 150, 1 no mil pés, vai realizar a espera no setor norte. Ciente, 1230. A Golfiosk, informação de tráfego, Boeing 737, final pista 10. Visual. Torre 3304, ponto de espera pronto, bom dia. 3304, bom dia, mantenha ponto de espera.